Vivo o momento do Lani. A batida faz delira, junto com os amigos e as amigas, nós vamos comemorar. Só dançar, laia. A batida faz delira, junto com os amigos e as amigas, nós vamos comemorar. Ao momento, a pista cheia, adoro apreciar. A noite promete o clima agradável, música boa pra começar. Ao momento, a pista cheia, adoro apreciar. A noite promete o clima agradável, música boa pra começar. É por isso que eu vou comemorar junto com os manos, as minas. A noite está apenas começando. A pista sem novidade sempre tá bombando. DJ como sempre tá representando. Ela pegou na minha mão, pediu pra mim ser o seu par. A mina é gata, sangue bom, delírios. Hoje é só laia, opa. Tirei a sorte grande, bombom. Mulher nota 10 do último tom. Simplicidade sempre carinhoso e não bruto. E no sapatinho eu tive meu lucro. Tamanco de bico, mini blusa, rosa, choque, mano. Eu ficava louco no decote. O clima esquentou, a balada ficou louca. Preta, beija minha boca. Laia, a batida faz delira, junto com os amigos e as amigas, nós vamos comemorar. Só dançar, laia, a batida faz delira, junto com os amigos e as amigas, nós vamos comemorar. Ao momento, a pista cheia, adoro apreciar. A noite promete o clima agradável, música boa pra começar. Ao momento, a pista cheia, adoro apreciar. A noite promete o clima agradável, música boa pra começar. A madrugada tá quente, ok. A noite tá florida, oh lord. Beijo na boca, se deixa ela morde. Em cima do balcão, dançando as top. Momento Canon, Nikon batendo forte. Viva o seu momento a cada minuto, a cada segundo. Sendo feliz no pouco e no muito, fazendo a sua. A cada batida, a cada respiro, mais um dia abençoado. Só as pretas de estilo. O ambiente é agradável pra rapa. Vivemos o momento a cada dia que passa. Sorria, faz pose para a foto marcada. Quando chegar em casa, a patroa te cata. Momento Love Songs é final de balada. Vambora, mais tarde tem carne na brasa. Ninguém dorme, os malandros estão virados. Sai caro, tirão barato, né? Laia, a batida faz delira, junto com os amigos e as amigas, nós vamos comemorar. Só dançar, laia, a batida faz delira, junto com os amigos e as amigas, nós vamos comemorar. Ao momento, a pista cheia, adoro apreciar. A noite promete o clima agradável, música boa pra começar. Ao momento, a pista cheia, adoro apreciar. A noite promete o clima agradável, música boa pra começar. Laia, a batida faz delira, junto com os amigos e as amigas, nós vamos comemorar. Só dançar, laia, a batida faz delira, junto com os amigos e as amigas, nós vamos comemorar. Ao momento, a pista cheia, adoro apreciar. A noite promete o clima agradável, música boa pra começar. Viva o momento, a pista cheia, adoro apreciar. A noite promete o clima agradável, música boa pra começar.